DJ da galera. Avisa que eu tô chegando, avisa que eu sou cachorrão. A mulherada fica louca quando escuto o batidão. Como é que é? Avisa que eu tô chegando, avisa que eu sou cachorrão. A mulherada fica louca quando escuto o batidão. Chegou fim de semana, eu caio na gandaia. Me bota sacorró, curti com a mulherada. Um solo bom, cerveja gelada. Alguém com som aí, vamos ir pra cima aí. Pensa que eu tô chegando, avisa que eu sou cachorrão. A mulherada fica louca quando escuto o batidão. Como é que é? Vai! Pensa que eu tô chegando, avisa que eu sou cachorrão. A mulherada fica louca. Naldo Som, o rei da qualidade. Quando escuto o batidão, avisa que eu tô chegando, avisa que eu sou cachorrão. A mulherada fica louca quando escuto o batidão. Chegou o fim de semana, caiu na gandaia. Toda essa forró, curti com a mulherada. Um uísque só do bom, cerveja gelada. Bota a mãozinha pra cima aí, vai, vai, vai. Tô chegando, avisa que eu sou cachorrão. A mulherada fica louca quando escuto o batidão. Avisa que eu tô chegando.